Me pediu pra eu não procurá-la, que eu tomasse vergonha na cara. Eu tomei cachaça na garrafa, no copo e na taça, pra espantar essa dor que não passa. Tomei cachaça, eu tomei cachaça. E se acontecer algo comigo hoje, eu não quero nem saber. A culpada é você. E amanheceu e eu aqui na segunda dose da quinta garrafa de uísque, de uísque. E amanheceu e eu aqui na segunda dose da quinta garrafa de uísque. Procurá-la, que eu tomasse vergonha na cara. Eu tomei cachaça na garrafa, no copo e na taça, pra espantar essa dor que não passa. Tomei cachaça, eu tomei cachaça. E se acontecer algo comigo hoje, eu não quero nem saber. A culpada é você. E amanheceu e eu aqui na